Sistema 399, aguarde. Oxana 6321, na escuta. Na escuta, prossiga. Só teria estimado para iniciar o pushback? Estou acionando o motor 2 aqui, vamos retirar os equipamentos, acho que mais uns 3 minutos. Ok, só para sua informação, vou acionar um tráfego à retaguarda. Ok. Gol no 399, livre acionamento, chame para o táxi. Siga. Controle 120.8. Obrigado, boa tarde. Poxa, na 231 está pronto para o pushback. Ok, o Gono 399, na escuta. Ok, aguarde. Poxa, na 6321, no centro do pushback, chama para o táxi. Ok, rebotaram para o táxi, poxa, na 6231. Road for runway 17. Só na entrada do pátio 1. Request visual approach for runway 17. Ok, Mike Papa Papa, plane change at 31, right wing base to runway 17. Report on short final, land gear down locked, Mike Papa Papa. Report at final, short final at runway 17, Mike Papa Papa. Já no ponto espera, chame a torre no 86, ajustando 0-1-2, com voo. 0-1-2, autorizado, e o ponto espera 18-6, entrada na água. Gente, eu já tenho pré-aprovado o nível 360, copio a guarda, gol no 925. Gol no 925, Brasília aprovado nível 360, via Upper Zulu no 7. Decola da pista 1-0, perfil saída arbor, transição ofício com curva direita. Transponder 5005, controle 120.8. Saída é Arbor, transição ofício. Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo com transição ofício. Chamamento correto, chamamento pronto. Vamos para fazer boa tarde, passarelo 2231, não tem ação para a carreira. Aguarde cópia, passarelo 2231. Mike Papa Papa, clear to land runway 17, wind 120 degrees, 05 knots. Clear to land, Mike Papa Papa. Bom no 755, aguarde cópia. Guarda, 755. Utilizado decolagem, pistão no 0, vento 120 graus, 06 nós. Oxana 6321, táxi via Pátio Uno, Índia, no ponto de espera, chame a torre em 1-186, ajustando 0-1-2, bom voo. Civil táxi Pátio Uno, via ponto de espera, torre 126, granato 1, bom dia. 399 já está pronto? Afirmativo, após a passagem do Fokker da Avianca, inicia o acionamento como para o passo. Passaria 2231 no copia. Passaria 2231 no barreiras, aprovado nível 340. Rota DCT Dedor, DCT Zambi, DCT Yupu. Decola da pista 1-0, perfil de saída Momo Alvo, com curva esquerda após conforme rota do plano. Transponder 5575, controle 120, decimal 8. Autorizar barreiras, nível 340, decola da 1-0, na saída Momo Alvo após curva esquerda. Dedor, Zambi Yupu, 5575, transponder 108. Passaria 2231 no cortejamento correto, chame pronto. Camarada, me escute. Oi. Bem embaixo, não trabalho. Gol no 755 com fins, aprovado nível 360, via Pêsulo 16. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda Bridge com curva direita. Transponder 5003, controle 120, decimal 8. Autorizado 360 para confins, via Pêsulo 10, decola da 10, vinda da Euleda, com curva direita pós 5003-1208. Bônus 755, corrija sua rota via Pêsulo 16, negativa Pêsulo 10, via Pêsulo 16 e após Leda, voa direto bridge. Sente, via Pêsulo 16, após Leda, direto bridge, gol 1-755. Gol no 755, atendimento correto, chame pronto. Tá pronto, 755. Confirme, o senhor já está pronto? Agora pronto. Ok. Tá 3217, aguarde. Tá um tango na escuta? Ok, é, após a passagem, o início do táxi, o ponto da Gol e passagem, está livre o seu ingresso no Pátio 1, ok? Após Lima, Mike e Quebec. Quebec mantém a posição e chama a torre no 8:30. Lançamos só com 25, entendeu? Após o gol. Salvador, boa tarde, eu falei que 5219 tinha aqui na informação, Romeu. Alô, 1399, para o táxi 143, agora também 4 horas e 7, com o Leão. Ok, Leão. Bono 399, confirma os dados. 1435, agora também 4 horas e 7, com o Fernando Galeão. 399, ciente, táxi via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera, chame a torre em 1-186, ajuste no 012, bom voo. Afirmativo, Pátio 1 no Índia, para o próximo, 2-6, obrigado, bom treino lá. Autorizado, alinhar e manter cabeceira 1-0. 5-2-1-9, aguarde para a cota. Guardando, 5219. Poderia confirmar a saída para vir? Avó, após direto. Obrigado, 5219. Trip 5488 no solo 38, livre à direita, chame solo 121 no decimal 9. 121-9. Trip 5241 no pátio 3, aguarde. Eco Zulu November, copia? Epsilon November CA, November Golf India, aprovado nível 085, da cola da 17, curva direita, restrito 1000 pés no corredor Axé. Transponder 5527, controle 1208 e a turno 186. Confirma o PLB? Ok, ciente 04 a bordo, só confirmando enfermo. Chame a torre no 86, bom voo. Bono 0777 para pushback acionamento. Bono 077, aguardo para início do pushback acionamento. Bono é o TRIP 5488, está na sua escuta. Afirmativa, ingressa via aquilo faixa 3. Via aquilo faixa 3. Alfa Tango Tango na escuta. Ok, já estou visual com o tempo. Triple 5219, copia. Copia, 5219. Triple 5219, vitória da conquista, aprovado nível 200. Decola da pista 10, preciso sair da Arbó após direto. Com curva direita, transponder 5014, controle 1120, décimo 8. Autorizado então para conquista nível 200, decola da pista 10, perfil da saída arbórea após direto. Decola com curva direita, após o transponder 5014, a frequência de controle 120, décimo 8, triple 5219. Triple 5219, cotejamento correto, chame a Camara pronto, 5219. Tá 3217, iniciou acionamento, chama para o táxi. Gol no 077, confirme se inicia de imediato. Afirmo. Livre acionamento, chame táxi, gol no 077. Camara, táxi, gol no 077. Triple 5241 na escuta. Na escuta. Coordeno com a equipe de solo, capote de parqueamento da aeronave da companhia que está aqui a retaguarda, tá livre acionamento, chama para o táxi. Os aeronaves da companhia estão autorizados para o estado de vocês chamar táxi. Na escuta. Ok, só para retificar sua saída, eu tinha apagado anteriormente Arbor transição ofício, ok? Só corrigindo é Arbor, se eu vou Arbor após Elefa, após direto ofício para interceptar aerovia. Recusou o nome autorizado, ingresso na 117, reporte alinhado e pronto. Opa, Tango, Tango. Alfa Tango Tango, autorizado cruzamento da 1735. 1399, autorizado decolagem, pista 10, vento 240 graus, 06 noite. Autorizado decolagem, 399, pista 190. Siga até Lima Tango. Rádio até Lima Tango. O Alfa Tango Tango. Tango, informo que o vento na superfície do aeródromo é 250 graus, 06 nós, reporte fora do solo. Bono 399, decola 244, chama o controle 120, decimal 8. 120, decimal 8, Bono 399, boa tarde. Ataque seu 35241, para ficar com 62 a bordo, 3 que é o pé na tela de bordo. 35241, no táxi via pátio 3, aguarde na entrada do pátio 1, ajuste no 0112. Ele tá com pátio 3, vai aguardar para entrar no pátio 1241. E prosseguir agilizando os 5241, seria. Quilo November, livre decolagem, pistão no 7, o vento 200 graus com 05 nós. 1077 para o táxi, 161 a bordo, 6 horas e 50 alternando campeão. Vicente, gol no 077, aguardo para início do táxi. Aguardando. 35241, agilize para o ponto de espera via Índia, ajustando 012, bom voo. Muito obrigado. Bono 077, táxi via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera, chame a Tony 1186. O ajuste no 012, atente ao ATR da Cris, está ficando aqui. Pátio 1 no Índia, ponto de espera com a 283, 077. 186, ok, a Tony. É, 286. 3217, passado. Vamos com o Bono 77, 335, Guarulhos. Tente, tá 3217, táxi via Pátio 1, Índia, no ponto de espera, chame a torre 186, ajuste no 012, bom voo. Táxi, Pátio 1, Índia, ponto de espera 32, com 1012, obrigado, meu amigo. Tá confirmando 186, ator. Boa noite, 186. Ali, mantém cabeceira 10. Na linha decola 10 a pista, o vento sul com 05 nós. Oi, Salvador. Boa tarde, eu vou no 07. Pronto, ponto de espera. Gol no 077, mantenha ponto de espera. Sim. E Salvador, está 3560, ILS X-ray. Está 3560, continua a aproximação. Continua 3560, meia milha para o GTA. Tá, 3560, ajuste metro no 012, cheque trem, autorizado pouso, pistão no 0, vento 250 graus, 08 nós. Dei pouso no 0, tá, 3560. Hotel Lima Tango, tome produto pedágio, aguarde transferência. Transponder 0143. 0143 tá locado. Trip 5241, decolar 248, chama o controle 120.8. Vou chamar o controle 208, 5241, obrigado. Fala, passarelo 2231 para o táxi com 39 a bordo, alterna Brasília, 3 horas e 40 minutos. Confirmando 39 a bordo. Afirmativo. Passarelo 2231, táxi via Apache 1 no Índia, no ponto de espera, semiaturno no 86, ajusta no 012, bom voo. Passe pela Apache 1 no Índia, no ponto de espera 286, 2012, 2231, obrigada, boa tarde. No 3560, no solo 50, livre direito, semisolo 121 no decimal 9. Direito 129, 3560. Tá 3560, levando a sua esposa. Tá 3560, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, 3560. Pouso, pistão no 0, vento 240 graus, 092. Autorizado o pouso, gol no 395. Deve dar um caminho só pro ponto certo. Bom, no 755, aguarde para início do pushback acionamento. Previsto mais 5 minutos. 755. 560, ingresso via Juliette, portão 10. Via Juliette pro 10, o tanto 3560. No 395, no solo 52, livre à direita, chame solo 121, decimal 9. 129, bom. Chegou, tripe, solo, tripe 5219, tripe 5219, aguarde, será o número 3 na sequência, informe que tem 3 aeronaves já no ponto de espera e previsto mais uns 7 minutos, ok, para o seu acionamento. 5319, a gente chegou já. Fala, boa tarde, vou no 3. Boa tarde, vou no 395, táxi via Alfa, bota em posição antes da Juliette. Alfa, vamos na Juliette. Jet 6720, autorizado pouso, pichão no 0, vento 240 graus, 089. Autorizado pouso no 06720. Bom, 10077 visual, 49 na final da 10. Bom, 10077, após o pouso do Boeing 738 do Webjet autorizado a alinhar e manter cabeceira 10. Objeto 6720 no solo 55, livre direito, chame solo 1, 21, decimal 9. 219, AB 6720. 1395, mantenha a porção antes da Juliette. Paulo Salvador, boa tarde, AB 6720, livrou? Boa tarde, AB 6720, táxi via Alfa, mantenha a porção antes da Juliette. Alfa mantém posição antes da Juliette, seu AB 6720. Paulo Salvador, está 3145, transporte. Está 3145. Galeão aprovado nível 380, via peso 10, SMAP, após conforme rota do plano de voo. Decolada pista 10, perfil de saída da EOLE da Bridge com curva direita, transponder 5035, controle 120, décima 8. Grata, capitão. Tá 3145, deixamento correto, chame pronto. Olá. 925, livre acionamento, chame para o táxi. Bono 755, livre acionamento, chame para o táxi. Livre acionamento, chamada para o táxi. Bono 755. Tripe 5219, livre acionamento, chame para o táxi. Livre acionamento, vai chamar para o táxi, 5219. Bono 077, decolado ao 57, chame controle 120, décimo 8. 1208, obrigado, Bono 077. Recepciona a final da 107, baixado travado, Eco Índia Novembro. Eco Índia Novembro, autorizado pouso, pistão 107, vento 230 graus, 072. Novembro, é livre pouso. Salvador, azul 4206, direto da 10 para a